De onde apareceu essa louca paixão que fez eu me ligar em você e não ver mais nada. Agora eu não posso não sair viajando com você. A noite não dá pra dormir viajando com você. Um filme só pra distrair viajando com você. O amor da minha vida vem me ver. Você tem que rebolar.